saída da EL para o nível de voo 360. Via da EL 360, voo 1973. Autorizado, pushback, acionamento, posição 5. Autorizado, tá 9951, chama pro taxi. Autorizado, pushback, 3662, autorizado final LS, agora com a torre no 8 desse 1895, autorizado final, obrigado. Salvador Approach, Mega Bravo 7832, good evening, listening, 230410, West Tango. 832, Discovery Identification, descendo para level 050, Mari Arago. Descendo para level 050, Mari Arago. Acabamos também, incluído. 09, aporte baixado travado. 1019, Índia Serra, baixado travado já, 3662. Uso autorizado, pistão a zero, vento 1970 graus, 5 nós, está 3662. 1970 com 5, autorizado, está 10, está 3662. Sinos 31121, décima 1, na frequência do solo, tá 3662, boa noite. 21, 1, no posto. Falou, Salvador 9951, solicita táxi. TOB 171, autonomia 3 horas, alternativa Salvador. Quando o táxi aprovado até o posto de espera, pista no zero, via parte principal Índia, ajuste no 09, no ponto de espera, quando pronto, chame torre 118 decimal 95, então 9951 tem um bom voo. Obrigado. Táxi é parte principal Índia, chama torre 118 decimal 95, no ponto de espera da 10, 9951. Falou, boa noite, eu estou 3662, livrou a pista no escuta. Boa noite, tá 3662, táxi autorizado via Alfa, Juliette, portão 3. Alfa, Juliette, portão número 3, tá 3662. Salvador, guarda 3858, autorização Fortaleza. 3858, guarda copo Fortaleza, prepara Mumo. Essa ponte pronta para o inspecionamento, na sua escuta para autorização. Vai para iniciar o push. Voador, é o Oceanair 6310 novamente. Informação uniforme agora, pronto, copia. Oceanair 6310, boa noite, prepara a PUC agora, copia. Aguarda. Zulu 795, Salvador. 3858, copia. Drop, copia. 3858, autorizado Fortaleza, nível 370, decolagem na zero, curva à esquerda. Como perfil de saída Momo, transição Froti, intercepta peso 119, prossegue após conforme a rota do plano. Achando 5507, controle 120, decimal 80. Fortaleza, autorizar nível 370, peso 119, Bangu, Apucu, Fortaleza. Recolador 10, curva esquerda, Momo, Froti. 5507, transponder 208, o controle está 3858. Correto, 3858. Reporta para o push. Já estamos prontos. Para 4006, a última entrou no 019. Após interceptar puff, vai descer via o azul 2795. 4019, após puff via azul 2795. São 3850 autorizado pushback, reposta pro táxi. Quanto táxi, são 3850. Chanel 6310, copy. Pronto, copy. 6310 autorizado Recife, nível 350, decolagem na zero, curva esquerda. Perfil de saída Puca, Jama, após Aracaju, após 197, aerovia, após conforme. Aciona 5503, controle 120, decimal 80. Coloca lá de costa. Pega pelo Autoridade Fortaleza, eu vou no 096, nível 370. Decolo no 0, curva esquerda, perfil de saída Momo, transição Freti. Após o 19 aerovia, pode conforme rota do plano. Antena 55 no 4, 120, decimal 8, controle. Autoridade 370, Momo, Freti, após o 19, 55 no 4, transforma 208, controle novo. No 096. Chama pronto no 096. Demora. Rodolfo 3858 para o táxi, 169 a bordo, autonomia de 3 horas e 45, alterna Salvador. São 3858, São 3858, táxi autorizado via Índio, ponto de espera 1-8-3-9-5, ajustando a 0-9. Via Índio, ponto de espera para 1-8-9-5, da 3-8-9-3-8-50. Salvador, 2795. Prossiga. Avisa 795, prossiga. Autoriza high speed na posição pelo? Autorizado. Desce para 2000 pés, está livre da restrição em pelo, ajuste no 09. 2000-10-19, livre das restrições, azul 2795. X-ray approach and contact the tower frequency 1-8-1-9-5. 1-8-1-9-5, solo. 99951 decolado aos 42, controle no 208. Controle Salvador 208, Morais, está em 99 escola. Boa noite, Azul 2782, sente na Uniforme, passando o Biduti. Boa noite, Azul 2782, acione identificação. Apresente voo na proa de Itapo, poste da descida, Azul 2782. Na proa de Itapo, reportará a descida, Azul 2782, ligado. Peru 7832 on the ground at 45, next right, ground 121, decimal 1. Estabilizou as ondas 795. 795, autorizado o sinal VF, turno no 895. 295, boa. Salvador, boa noite. É o Skyfire 330 Papa, da Frontin Adolfo, de 75 level 160. Fly 330 Papa Skunk Ident, send to 4000 feet, altimeter 109, bom farago. Sending 4000 feet, QNH 1019, above arrival. Muito obrigado. Fly Juliet, 09, understood. Second Bravo 7832. Azul 2782, unidade descida, agora só. Azul 2782, desce até 050, com o Proditato. Proditato, descendo para 5000, Azul 2782. Número 7832, confirma. Taxi Vaya, Alfa, Juliet, por a 809. Confirma. 795, pouso autorizado pistão 90, vento 180 graus, 7 nós. Autorizado pouso 90, azul 2795. Choque 330. Decola 247, controle 1208. Obrigado, boa noite, bom trabalho. 3258, controle, boa, até 3258. Cruza 2000 para o 370. 3858, contato radar na decolagem, suba via para o nível 370, mantenha. Suba via, saída Momo. Via Momo para o 370, 3858, tá? Boa noite, o Xenel 63, na posição de meia dúzia, para o Xenel 63, 1-0, aguarda. Golo Salvador, Golo 1096, posicionamento está no posição 7. Gente, na 096, guarda. 4298, acione identificação. Essa via chegada Mari para o nível de voo 060. Quando sou indicado? Via 060 identificado, está agora com 290. Reduza para 250, nós estamos tráfego à sua esquerda. Está prosseguindo transporte de enfermo. Gente, reduzindo para 250, azul 4298. Salvador, alguma chance do 3258 para ti? Já saída, Eduardo. Vai lá, via 3258. Direita 1-2-1-1, corrigindo 1-2-1-1. Direita 1-2-1-1, asa 2-7-9-5. Solo 1096, autorizado portão 7, chama pro táxi. Chama pro táxi, 1096. Só Salvador, o azul 2795, levando a 4 estrada. Boa noite, azul 2795, Alfa, Kilo, Pátio 3, 3, Romeu é a posição. Alfa, Kilo, Pátio 3, 3, Romeu, 2795. Ativo 9951, chama o centro Recife, frequência 12825 ao 32545, boa noite. Recife 12825, 2545, boa noite, 7832. The airport administration has been informed of the lack of marshal in your position, sir. Right, we can follow because we don't have the marshal inside. The airport administration has been informed of that, sir. They're going to get into that right away. We don't have the marshal inside. I copy that. You do not have the marshal in sight on gate 09, is that correct? That's right. That's what I understood, sir. And I have already contacted the airport administration about that situation. They are aware and they will solve your problem as soon as possible. Thank you. You're welcome. Alô, Gol 1096, confirme que eles desvalidam o acionamento, ou puxa o acionamento? Afirmo, 1096. Mas você tem uma aeronave aqui na próxima posição 8 ou 9 aqui que está impedindo a gente? A produção lhe informou que era a aeronave parada, com a reforça. É 313, boa noite, a sua certificação. Chegada a bom fim, desse mantém em 4 mil pés, ajuste o altímetro no 019. Descendo para 4 mil, autorizaria para o Edson Bonfio ou pelo? Só Bonfio, é 3 no 3. Bonfio, descendo para 4 mil, 3 no 3, Azul 2782, desça para 2 mil pés, autorizado o sinal LS, reporte localizador estabilizado. Azul 2782, né? Estabilizado no X-Ray ou Azul 2782? O voo 096 está liberado já, reporta para o TEC. Tem um ativo, Botará, 10 on 6. Até a saída Momo, o 358. Tá bom, você mantém essa freada. Sá 9701, autorizado Galeão, nível 360. Da coluna 0, curva direita, perfil de saída da EL, Leda após Irume. Recebe Super November 857, Monstro, pois conforme a rota. 5521, controle no 20-2980. Autorizado nível 360, e a rota do plano decolando da 10, primeira curva direita, da EL, Leda, Irume, até November 857, Monstro, após conforme 20-80, controle. Sonado 5521, está 9701, remota 14. Neto chama para o push, remoto 14. Portará, está 9701. São 3858, chama centro Recife, frequência 12825, alterne 2545, boa noite. Confirma a primeira, por favor. 126.85. Dato. Desça até o nível 050. Desce 050, azul 4298. Corona 096, copiado, Pedro Tati, toda ponto de espera, via Tati indo, ponto de espera chama Torre, 198 do sinal 95, ajuste na 0, 19, bom voo. Chama 310, autorizado ali, área decolar, pistão no 0, vento 180 graus, meia dúzia de nós. Pode estabilizar. Direita pro 040, livre localizador azul 4, 29, vai estar estabilizado. 2782, azul estabilizado, né? Que isso aí tem um capa visto. 2782, autorizado sinal LF, 2895. 1895, obrigado aí, boa noite. Controle de Salvador, 3231, boa noite. 3231, boa noite, a sua identificação, chegada Golf, desça via para o nível 050. Desce via para o 050, tá 3231. Skyfly 330, papá. Send to 2000 feet, altimeter 019. Here, LS XB approach, point localized for. Skyflyer 330 Papa, descending to 2000 feet, clear LS approach, runway 10, field report established. Obrigado. Até o campo à vista, deve ser no 0. 2782, boa noite, ajuste no 09, por sua circulação, guarda em pista livre. Até a pista livre, azul 2782, finalizado. Continue approach and send by for clearance, Skyfly 330 Papa. 2, taxi autorizado via Alfa, Kilo, taxi 3, atenta sinalizador.

Sendo Uno pronto para o táxi, Uno 36 a bordo, 3 horas e 30, Campinas. Chat 01, copiado de Vitax Repart Índia, ponto de espera 198 decimal 95, ajuste na 0, 19. 019, Pátio Índia até o ponto de espera, 18, 15, 971. Sketchway 330, Papa Lato Tem Language. O vento 180 graus, meia dúzia de nós. No repouso 90, 042, 98. Position before you leave, Sketchway 330, Papa. frequência 1285, alterando 1.25.45, boa noite. Agora que eu sei que 1285, alterando 1245, China 6310, boa noite. Boa noite, a primária só confirmando 1285. 1285, ciente, obrigado, boa noite. O 331 está autorizado para 3.000 pés, está livre da restrição em CAP, reposto localizador, seu agora é o número 2 na aproximação. Ciente, número 2, livre de restrições, essa é 3.000, só 3.831. Solo 298 Azul, Ivan Fox Trot. Boa noite, do 4298 via Alfa. Mantém antes da Juliette. Alfa, mantém antes, Juliette, 4298. Aqui hoje, está com 6.6 milhas. É afirmativo. Precisa que reduza ou não? Qual é indicado agora? 150 nós, 262 graus. Então reduz agora para 210 mais, 3031. Pois pelo vai reduzir para 170 mais. Ok, 310 nós agora, posso pelo... É 9701, utilizado ali, área decolar, pistão no zero, vento 180 graus, 5 nós. Ali decolar, no zero, está 9701. 260 para 160 na ponte, diante da linha forte. 9810, boa noite, aciona a identificação, desça via chegada Bonfo para o nível 050. Via chegada Bonfo para o 050, Rio 9890. Ali 1014, sentido 4000 feet. Ótimo, 4000 feet, Avenida 1014, and confirm the QNH 1019? 1019. Então, 331, desce para 2.000 pés, está autorizado LS, é ponto localizador. Tráfego número 1 na sua frente, está 2.5 milhas para o externo, e cruza para 1709. Então, 3831, desce, reduzir 170? Afirmativo, 170. Está autorizado LS, desce para 2.000 pés. 2.000 pés, livre LS, está reduzindo, então 3231. Poxa, né, 6303, vai passar o marcador de DS estabilizado. Agora com a torre, 1895, boa noite, minha presença. 1895, boa torre, obrigado, boa noite. Boa noite, Oxoné, 6303, no ILS, é uma milha do marcador externo visual. Oxoné, 6303, ajuste no 019, custo de aproximação, guardando pista livre. Aguardando pista livre, o 6303 continua. Antes da Juliette, aguardando a liberação do gate, prevista é o 03. Ok, antes da Juliette, aguardando o 03, 4298. Puxa, 6313, pouso autorizado, pistão 10, vento 180 graus, 62 de nós. 180 com 612 e 6313. Então 9701, decolado 11, controle 120, decimal 8. 208, está 9701. 9701, boa noite. Boa noite, está 9701, contato radar na decolagem, sub e mantém nível 360, subindo via saída da... Subindo via saída, está 9701, 360. Valeu, 1014, send it to 2000 feet, altimeter 1019, clear, LS extrude approach, report on localized call. Avelin 1014. Avelin 1014, descending at 2000 feet, QNH 1019, clear for the LS X-ray approach, runway 10, and call your service to localizer. Cruise to approach seat, Avelin 1014. Okay, reducing approach speed, Avelin 1014. Full 1096, agora com centro Recife, frequência 12685, alterne 2545, boa noite. 2085, 2545, 09, muito obrigado. na LS, agora com a turma 1895, tomou o posto. 1895, muito obrigado, senhor Amor, hein? Só 3231. Torre Salvador, San 3831, boa noite, vai passar o tempo. San 3831, boa noite, ajuste no 09, continua a aproximação número 2 para pouso. Telemetria 13, solo 1-2, direita no 2-1, décima 1. Fernando direito, chama solo 1-2-1, décima 1, 6-3, 0-0. 3831, pouso autorizado, pistão 1-0, vento 1-9-0 graus, meia dúzia de nós. Leve pouso, pistão 1-0, só 3831. Complete LS6 approach, contact the tower frequency 18.95. Heavily 1014. Heavily 1014, clear to the area. 310 and 118.95. Bye bye. Number of tower, Avery 1014, good evening, Tempest Island, X-ray 10. Landing 1014, QNH 1019, continue approach, send the by landing clearance. Okay, continue approach, QNH 1019, Avery 1014. San 3231, solo 1-5, direita no 2-1-1. 2-1-1. Boa noite, Jota. 3-8-3, eu livro. San 3231, parte de Alfa, chamando o presidente. Alfa, presidente, repórter. Então, 83815, CLB 148, autonomia 4 horas e 2, Altana Copim. Taxi autorizado via Índio, ponto de espera cheio em torno, 98.95, ajuste na 09, bom voto, 3895. Taxi autorizado Índia, 1895, tá 3895, obrigado. Azul 4298, via Juliette, portão 3. Juliette pro 3, visual pro TAC 4298. Chamem é 313, via Juliette, portão 4. Seguindo aeronave azul, vem ingressando para Juliette, portão 4. São 3831, via Juliette, portão 1. Juliette, cruzando 1, 3831, boa. Controle, boa noite, 4235 Azul, 220 para o 60, informação uniforme. Azul 4235, deixa sem restrições para 2000 pés, ajuste no 0 no 9. Tem direto para 2000 com 10 no 9, 4235. Azul 4298 vai manter posição através 03 aguardando o balizador. Please detect my outfish before, report before taxi duty. Oh, you're taking from 2nd. 1-4, watch 1, that's my 1. 1-8-0-3-2-1-5, one set up from. Ground, Evelyn, 1-0-1-4, good evening, ramificated by above. Menos. A linha de coluna 0, são 3238. Alça, maintain position before taxi Juliet, 1014. Sim, vai, Alça, pulling for Juliet, green 1014. Rio 9890 estabilizando o localizador, pistão no 0. Rio 9890 chama a torre 1895. 11895, Rio 9890, até daqui a pouco. Rio 9890 estabilizado e LF pista 190 sem baixo trabalho. Ciente, autorizado pouso 190 graus 05 nós, Rio 9890. Autorizado pouso, Rio 9890. Rio 10, da via da U para 340. Via da U para 340, continuar de voar direto Leda ou da U? Sobre Leda. Direto Leda, tá 3815, obrigado. Azul 4235, voizão dessa 2000, autorizado LS, ajuste no 09. Do é 2000 e LS no 09. Wonderful, it's confirmed gate number 7 for us. Gate number 7, affirmative.